recluso, procurando os parafusos que comporam os restos e os flashes de um dia confuso e intruso. Geme no meu ouvido, me contesta, bota a mesa pra distração, me desacelera da terra. Pensando bem, acho que eu não vim dela. A galáxia é grande, tem vários bytes, atmosfera, guerra. Puro empurro com o amor, quero o segredo do mundo, não diploma de doutor. Reticência só nas minhas ideias, fechado no meu mundo, construí minha colmeia. Umas doses de gin, duas cartas de Ben Flojin, pra ver se eu fico leve. Minha loucura não vai ter fim. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Não vai ter fim. Minha loucura não vai ter fim. E mesmo que não tenha fim, achar cura pra minha cabeça talvez seja o melhor pra mim. Construí meus pensamentos pensando na minha vida. Embriaguei meu coração pensando naquela mina. Mago da lua me conduz, escuridão da rua eu acanhei meu capuz. Respeito sim aonde eu piso e faço jus a todos amigos que se foi. Eu acanhei o meu capuz, segui em frente, fui em direção da luz. Procurei meus parafusos e te encontrei a cura pra minha solidão, e no rap achei, ganhei motivos pra seguir em frente. Cada roll e cada show que a música abre a mente. Delinquente pra uns e pra muitos até virei sábio. Até de ouvir a canção, salguei minha depressão. Lá em cima do morrão, a beira-mar tô com os irmãos. Documento tá em dia, tem papel pra todo lado. Minha loucura não termina nem se eu tiver amarrado. Vaceja, saca, vou me tornar. Traz as canecas que desinto, nós seca nessa maduga. Se eu sair com merreca, não dá nada. Um dia apoio, outro apoiado, até nas pernas tem murruga. Amizade não se aluga, nem se compra nessa vida. Tristeza tem fuga, lagoa da Aparecida. Do verde a gente fuma, sei que a planta é nossa amiga. Não, não vai entrar numa, de achar que toda droga é parecida. Perto passa antes que aquilo suma, a proteção é corrompida. Crazy life pra guidar, catando ordem com os mais loucos. Na louca com rap é legal, mais umas horas no round, hoje não é pra pu. Cansado de observar-se na corrente que os acontecimentos refletia, reconcentrando-se em si mesmo, um dia a natureza olhou-se interiormente. Baldada introspecção, nominalmente que ela é realidade ainda. Para, mais que fuso, horário confuso, itinerário que eu perco meus parafusos. O meu fim é sem minha deusa, raiz tanto daqui, nem tudo é o Zeu. Triple A, corta na metade, monta o teto. Singulado, plural, piramidal, Raul. Certo, que os PD na night é normal. Pega esse teto, sente esse teto, normal nunca quis ser. Catileca é ideia no mundo sem ideia, onde é uma bosta tua ideia. Então deixa eu fazer o que eu acho que eu sei fazer. Sem se fazer, pô, ouve até o final e relaciona com você, pô, com tu, pô. Cultura da loucura, não preciso ser duro. Da loucura, não preciso ser tão.